Quitandinha. Quitandinha. Oh, treme tudo. É pressão. Chegou a minha vez de botar pressão assim. Em pleno carnaval, surgia uma carretinha de nome... Quitandinha Treme Tudo! Mais de 60 anos esse nome tem! Um ano de assistência! De volta onde ela surgiu! A carretinha premiada, a revelação... E a sensação de 2018! Voltamos de onde a gente veio! Pra fazer história! Pra mostrar que esse nome, essa moral, foi conquistada através de dedicação a Afonso Mixer! Através de humildade! Respeito ao próximo! Pessoas que estão aí próximo dos nossos fogos, por gentileza se afastarem. Porque vai começar a primeira parte do espetáculo! Em 2018 foi reunido o trio! Iniciou com o Afonso Mixer! Em seguida chegou o Denis Super! E o trio se formou com ele! O gordinho do bagulho doido, batizado pelo povão de Bujaru. Chegamos então no carnaval do aniversário da Cristiane Lessa. Parabéns, Cris. Que bom, que alegria! Hoje é o teu aniversário. Hoje é dia de festa. De festa! Pois o nascimento de alguém tão especial, divertido e alegre como você deve ser obrigatoriamente celebrado. Quero que saiba que nós te desejamos tudo de bom. Esperamos sinceramente que todos os teus projetos se realizem, que você seja muito feliz e que ainda comemoremos muitos e muitos aniversários para que nós possamos continuar a desfrutar da tua especial amizade por muitos anos. É pra você! Que Deus, o nosso Deus, lhe conserve assim, uma pessoa humilde e fantástica. Meus parabéns, Cris! Parabéns! Já já tem Denis Super! Chegou a hora de gravar o CD ao vivo do carnaval! 5, 4, 3, 2, 1! Alô, Bujaru! Bujaru! Chegamos até vocês! Agora! Júnior Santorini. Aqui tá chovendo e remolejando. Joga pra cima, joga! mano sentado lá na esquina. Na humildade parei pra desenrolar. Tava bem foi e cocaína bolada. Naquele clima botando pro seu AK. Falou pra mim. Falou pra mim. Quem tá feliz joga a mãozinha lá pra cima do Supromonte. Falou pra isso aqui. Falou pra mim. É aqui, Tedinha. Falou pra mim. Falou pra mim. Falou pra mim. Vai descendo até o chão. Vai descendo até o chão. Vai descendo até o chão. Vai descendo até o chão. Se engravidar, a culpa é sua, não é minha. E aí? Vou falar a verdade, vou contar pra minhas amigas. E a tia linda? Ela que diz que é matriz. Toma. Obrigado, meus quintandeiras. O Gabriel do Boré, que comeu a minha tia. O Gabriel do Boré. O Boré! Explode o bagulho. Eu. Não quer mais saber de nada e de ninguém. Parece que. Piedade! Negras parceiras, São Rosa! Raquel Mariazinha! Seu Minha Núbia, um abraço! Obrigado, meu parceiro Roberto Júnior, você tá de volta! Bora, primo Saideiras! Obrigado, viu? Bom demais, beijo, minhas quitandetes! E a galera da Mangueirinha! Oi! Eu era o melhor pra você! E aí? Alô, Emerson Promonte, alô, Vivi, alô, Felipe, alô, Elto, Leandro, o Neto Xavier tá aqui com a gente, Beto Xavier, alô, Pedro Xavier, Júnior Duro, animal, vai as atitudes, agora, pra cima que eu quero ver, mas ela quer o seu movimento, ela quer dar pra você, ela quer o seu gostinho. Olha o meu parceiro malandro, coração gelado. E a galera de Judia aí tá na área. É o seu projeto de chachada nossa tropa. É o seu projeto de chachada nossa tropa. É o seu projeto de chachada. É o seu projeto de chachada nossa tropa. É o seu projeto de chachada nossa tropa. É o seu projeto. Lá vem Cristiane. Nunca mais vai lembrar de ninguém. Sou teu amor, você é meu também. Super Hot vai ler. E agora? Super Hot vai. Joga pra cima! Nunca mais vai lembrar de ninguém. Sou teu amor. Olha o meu amigo Alan Sebastião Pinto da 0800. Super Hot vai. Xerife D. Olha a semprenhada, a semprenhada. Troca o meu nome. Pepita, rainha das aparelhagens, tá aqui com a gente. Em homenagem a você, Cristiane, parabéns! Valeu! Te amo e não quis aceitar. Você nem ao menos tentou. O quê? Consertar o que fez. O limão. Sofri, senti essa. Diferenciado da GNB. Valeu! Lutei por nós dois. E aí? Não vou desistir. Seu quê? Você é meu. As brasileiras da Rocinha. É meu. Vem que pisar no 800! Afonso, tem que ver que aqui é todo mundo. Aqui é todo mundo. Vamos lá! DJ Nando do estúdio. Atenção, Denilson, show! Gente do Acará. Lame, lame! A R3 tá mandando mais um beat envolver. Enquanto menor. Joga a mãozinha pra cima, vai! Avisa subiu pra mente, garrafa caiu no chão e... Vamos agora! Balançou, avisa subiu pra mente, garrafa caiu no chão e hoje eu tô menor do que... Volta! Coisas da vida. Isso complica. Que às vezes bate vontade de... É na pressão! Ela gosta dessa nostalgia. Liga todo dia pra querer jogar papinho. Tá tão ligado que essa mina é mal danada. É desculpa declarada pra polícia. É rock, doido. Jenny Lanche, Jameson tá aqui com a gente. Um abraço, valeu! Família Vida Louca, valeu! Família Vida Louca, do bairro Centro tá aqui com a gente, as quintanetes. Vamos lá, molequinha! Sandy Bebê, Roberto Júnior, lá da loja Larinados. Um abraço! Emerson Promoto, Leandro da Rede Selva, tá ali com a gente. te dizer. Leonardo da Carreta, Buxor, Leandro, é DJ, moleque. Olha o seu Paulo, Nielson, Adriele, Alcide, Sandrinha, Rainha, Zatu. Ela me conhece desde menorzão. E eu gosto dela, ama quatro irmãos. E agora? Ele tá ligado no esquema louco. E vários pedindo que nós damos. Uma atrás da outra. Vamos pular. E eu? Emerson Ramon. Fica comigo que pra isso eu tenho dor. Raias, os moleques da atitude, são eternamente vera. As princesinhas do baby, os caixa baixa, tudo dois. É o aniversário da Cris. Eu já mandei. O Alex da família sem medo tá aqui com a gente. Um abraço, baby. Na pressão, Afonso. Um, dois, três, vai. Amor, já faz maior tempão. Eu tô com saudade de sentir esse corpão. O quê? Isso é com Pedro Xavier. Passa, mas isso não. Gostinho tá com saudade de tu. Saudade. E aí? Liga só de peço. Olha o seu time. O Ilaro, o cabeleiro da GDP do Piri. Que eu já vou ficando. Pra cima. Bora, meu brother. Afonso Mix. Se tu sabe que é nós, velho. O Jota Mecânico tá aqui com a gente. Um abraço, viu? Seu polícia. Vai! O gordinho vai tocar. O gordinho que vai tocar. Então chega um pouco mais pra cá. Fica atajado do Del. E toda a galera do depósito de bebidas do Del tá aqui com a gente. Alô, xerife Del, valeu! Já! DJ Marcos Cauê. E quem tá feliz assim? Princesinhas da Al-Qaeda! Vai com o botão, vai com o botão. Um, dois, três, vai com o botão. Rafael Negro, a família GDB na porta. Pra cima! Vai com o botão, vai com o botão, vai com o botão, vai com o botão, com o botão, com o botão, vai com o botão, vai com o botão, vai com o botão, com o botão, com o botão. Hoje vem o vete pra ela mexer o botão. Socorro da boneca! Vem o vete pra ela mexer o botão. Vai com o botão, vai com o botão, vai com o botão. Alô, alô, Júnior do Gol Animal! É louca de bala, maluca de bala, louca de bala, maluca de bala. Oi, toma, toma. O DJ Denilson Show, se tiver por aí, chega comigo aí, DJ. É louca de bala, maluca de bala, louca de bala, maluca de bala. Oi, toma madeira, toma, toma madeira. Oi, toma, toma. Quem tá feliz dá um grito. Quem tá gostando faz barulho. Aqui quem tá é o Neilson. Eu tô, eu tô. Eu tô no rock, eu tô. Um abraço a toda a caixa baixa. Um abraço. Ei, DJ, DJ, vai botando na pressão. DJ, DJ, aposto na pressão. O parceiro Rodrigo do Souza, ele o Marlon, coração gelado de Judiaí. DJ, vai bora, Cris, que tandete. Chamei os contatinhos, que hoje tem rock. Peguei o Odipa, Red Label e Ciroc. E na 4x4, as bandidas endoidando. Emerson Promote, eu sei que tu não veio lá do Judiaí à toa, não. Tu veio foi pra ver a gente representar. Portanto, ó, joga essa mãozinha lá pra cima e vem comigo na palma da mão. Palma da mão, palma da mão, palma da mão. Tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá. Vai! Para as mamas com no bico, eu vou levar só pra viela. Perereca, vai, vai. Tchau, tchau. O assessor do vereador Corta, de Santo Isabel Reverendo Sampaio, valeu. O Jameson do baile tá aí com a gente. O Diego Malugão. Um abraço pra todos vocês. Segundamente. bigode fininho, cabelinho na régua. Ela olhou pra mim, olhei pra ela, eu falei, acerta. O quê? Então vem com o carro, meu crente. Senta. I. Chica, dar o olé. Toma! Tu já sabe qual é. O complexo da pena. Ué, Júlio! O galinho da GDP da paga! As que também é as, você! Cabelinho na régua, olhou pra mim, olhei pra... Tá chegando o aniversário do Jameson do Bada. Que tandinha live show e abaxou. Eu espero, se encontra, eu espero. Vá! Senta. Olha o nosso grande parceiro, os Megas Camarada, representando o Joênio. O Motora da Prefeita do Acará. Os primos doideiras ali. O Breno, o Jones, o Dudu, o Ícaro, o Lucas. Toda a galera da QP, do Grau, de Bujaruta aqui com a gente. As que também é de sempre no apoio. Senta. E aqui, Santinha! O bonde tá aí, hoje vai evento com ela. Ela preguiçona terra. O Alisson Gigante, Gilberto! E a primeira dela da coxinha desse rock doido, hein? Quitandinha! É meu supromão, tem que falar o teu som! Quitandinha! Joga essa mãozinha lá pra cima, essa mãozinha lá pra cima. Mãozinha pra cima, mãozinha lá pra cima. Um, dois, três, essa daí, seu for. Essa daí, seu for. Essa daí, seu for. Não quer viado. Você ganhou, foi ganha, não foi águas pra voar. Olha o caqueado aí, Dudu. Caqueado aí, Dudu. A galera do São José, aqui o rico. Antônia, já tem o Brasil. Bota no caqueado, bota no caqueado. Bota no caqueado, bota no caqueado. E bota no caqueado assim, Afonso, assim. Estamos ao vivo no Facebook. Pra gente mostrar que Bujaru tem carnaval, que Bujaru tem som que representa. Portanto, joga a mãozinha pra cima, dá ali na palma da mão pra galera do Facebook. Bate na palma da mão que eu quero ver. Bate na palma da mão que eu quero ver. Bate na palma, bate na palma, bate na palma. Dá-lhe. O Afonso Bixi tá filmando. O Afonso Bixi tá filmando. E a galera vai jogando a mão pra cima, jogando a mão pra cima, jogando a mão pra cima, jogando a mão pra cima, joga pra cima, joga, joga, 5, 4, 3, 2, 1, representa! Afonso, bota no caqueado, e bota no caqueado, e bota no caque. Agora! E toda vez que você sai. O quê? E quem? Vai, vai, quem conhece? Aquele velho uísque falsificado em 30 contas. Você? Tem gol. Pra ficar bonito, joga a mãozinha pra cima. Só quem tá solteiro, quem sabe vai cantar comigo. Vai cantar assim, porque eu vou deixar você partir. Você feriu meu coração. Bora, assim. Eu preciso dizer a verdade. O quê? Tô Desculpa ou não desculpa? Desculpa. E assim? E bora, bora, bora, bora! Eu só te peço. Só o quê? O quê? E canta comigo assim, assim vai. Bora, bora, bora, bora. Hoje sou do seu desprezo. Eu gosto é de pressão. 5, 4, 3, 2, 1, vai. Quitandinha é louca, quitandinha é bagulho louco. Quitandinha é louca, quitandinha é bagulho louco. Quitandinha é louca, quitandinha é bagulho louco. O domingo do campeonato do Emerson. Caminhão beleza, quitandinha, Jundiaí. Quitandinha é louca, quitandinha. Quitandinha, mais uma do Beto. É bagulho louco, Jundiaí. Vai ser loucura. É bagulho louco. 27 de abril. Lá na Vilagem Garabeço. Bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora. Apaga a luz que tá liberada. Apaga a luz que tá liberada. Um abraço ao nosso Valdeuzinho do Destino da Sala, nosso amigo Júlio Rodrigo do Souza, nosso amigo Jajá. Quem quer fazer a mão no escurinho, dá um grito. Quem vai sair daqui muito chapado, muito doidão, dá um grito. Você chega na sua casa amanhã, quando você chegar liso, você fala assim: meu amor, desculpa, mas não foi minha culpa. Sabe de quem foi? Que a culpa não foi minha, a culpa foi da Quitandinha. Que tava tocando ainda, viu? É rock 2. Já pegou o dono. Não foi minha, a culpa foi da Quitandinha. Que tava tocando. Isso aqui é rock 2. Alô, Belly! Bora, bora, bora! Rock 2. Vamos na caixa baixa! As princesinhas do meio, um abraço pro Boca! Que a culpa não foi minha, a culpa foi da Quitandinha. Que tava tocando aí, já viu, é rock doido. Que a culpa não foi minha, a culpa foi da Quitandinha. Que tava tocando aí, já viu, é rock doido. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. E joga o dedinho pro céu, dedinho pro céu, pro céu, pro céu. Domingo tem a Quitandinha rompendo fronteiras lá na área, lá no Cruzeiro, festão do Corinthians. Vai ser sucesso, alça viária, né, meu irmão? Setor deles, então joga a mãozinha pra cima e bota o dedinho assim, assim, assim, assim. Agora faz isso aqui, ó. Metralha, bota a pistolinha, bota a pistolinha, bota a pistolinha assim. Cheque! Pá! Tá tocando, é a número 1. A Quitandinha tá tocando, é a número 1. Não tem pra ninguém quando nós estamos lá. A Quitandinha tá tocando. Leandro Galiço da Big Boy. O pastor Sapo Zé Pigueiro. O de menor 0800 Leandro da Rede Selva. O cara da Duxon Dudan. Parceiro Marro, coração gelado. De Jundiaí, os primeiros oideiros. A Quitandinha tá tocando, é a número 1. A Quitandinha tá tocando. Um abraço toda a família do. A Quitandinha tá tocando, é. Família Big Boy com a gente. A Quitandinha tá tocando, é a número 1. A Quitandinha tá tocando. É a número 1, a Quitandinha tá tocando. A Quitandinha vai pra cima, pra cima, pra cima, pra cima, pra cima. A Quitandinha é Bani, pra cima, lá da Providência. Pra cima, pra cima, pra cima. Ela treme tudo, é pressão, é pressão, é pressão. Treme tudo, é pressão, é pressão, é pressão. Treme tudo, é pressão, é pressão. Deixo você louca de vontade pra ficar comigo. Te olho com cara de safado. Que hoje à noite eu trouxe uma presa pra você. Vamos lá pro carro que você vai ver dentro do carro. Hoje vai ter dentro do carro. Hoje vai ter outra. Vai ter mara. Vem com essa boquinha, chame a sainha. Vá pra fora essa linguinha, me deixa com você. Gilberto e a Rita, força. É muito. Vai, vai, vai, vai, vai! Fico o dia inteiro falando. Do DJ Rogério. Você não tá me ajudando, só se complica, fala de fulano. E aí? Mas ainda, e você? Vem que me serve o torcedor Afonso, galera! Seu parceiro Rosso, tá aqui com a gente. Só quem é sincero joga a mãozinha pra cima. Só quem tá solteiro bate na palma da mão. E bate na palma da mão. Palma da mão, palma da mão, palma da mão. Gente, andaram dizendo por aí que ela não toca. Andaram dizendo que ela é só tamanho. Eu acho que se fosse só tamanho, não seria o que é hoje em dia. Então, então, então! Quem não tem hora pra chegar em casa? Quem não tem hora pra chegar em casa? Aí as atitudes! Quem não tem hora pra chegar em casa? Quem não tem hora pra chegar em casa? Uou! Quem não tem hora pra chegar em casa e dar um grito? Quem vai sair daqui fazer muito amor hoje e dar um grito? Então! Tei, tei, tei, pum! Sai da frente! Sai do caminho! Que aqui tá dinheiro! Tá louco! Tei, tei, tei, pum, pum! O DJ que me atajado, velho! Me dá paz e bebidas! Tei, tei, tei, pum! E agora? Pum. Sai do caminho que o bagulho tá louco! Tei, tei, tei, pum, pum! Perto do Judia aí! Já tá mandando só estudo! Bora, bora, bora! Deixa no batidão, vai, deixa no bai, deixa no bai, deixa no bai, deixa no bai, deixa no bai, deixa no bai, deixa no bai, deixa no bai, deixa no bai, deixa no bai, deixa no bai, deixa no bai, deixa no bai, deixa no bai, deixa no bai, deixa no bai, deixa no bai, deixa no bai, deixa no bai, deixa no bai, deixa no bai, deixa no bai, deixa no bai, deixa no bai, deixa no bai, deixa no bai, deixa no bai, deixa no bai, deixa no bai, deixa no bai, deixa no bai, deixa no bai, deixa no bai, deixa no bai, deixa no bai, deixa no bai, deixa no bai, deixa no bai, deixa no bai, deixa no bai, deixa no bai, deixa no bai, deixa no bai, deixa no bai, deixa no bai, deixa no bai, deixa no bai. Deixa no bairro, deixa no bairro. Vale da pena, sempre lotado. Tudo sabe. Isso é puxaram, galera! E os amigos, sempre curtindo. Senta aí pra mim! Se não é assim. Unai. Isso é bujaru, viu? Não esqueça. Te vejo no baile, já chego saona. Do jeito que você gosta, eu te deixo assim, tá na tirada. Agora eu quero ouvir você! Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Toma agora! Eu quero pressão, Dudu! Joga pra cima! Bora, bora, jogar do cozinho! E bora lá, bebê! E bora lá, bebê! E bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, parada! Pra cima! Pra cima! Pra cima! Essa música aqui! Ela tem que tocar porque é boa! Vai, vai, vai, vai! Vai, vai! Sabe quem tá na arela, poço? Fabiola e Pepita, nova dupla dinâmica, tá aqui com a gente. Emerson do Bala, Diego do Bala, Cheiro Fidel. Ô Emerson pro Malte! Linda, não quis, não vou desistir, deixe-me. Filha grande parceira Thaís Rocha, nossa nutricionista, tá aqui com a gente. Liga, discute, alô Leandro da Rede Selva. Deixe-me, deixe-me. Cristiane! Bateu, leu. Alô, Betão! Eu te avisei, brincou com meu. Para a bebida! E agora virou ei. E agora? Bateu, levou. Eu te avisei. E aí? E a gente trabalhando sempre, não me afosso, Bixi! E agora? Toda a galera que nos patrocina, restaurante JR, Jonas Moto Peças, Lava Jato Porto Seguro, Açaí do Pedrão, Academia Magalhães, Thaís Rocha, nutricionista. É a galera que dá o total apoio a Fosso Mix. Rangel Dresimas, é nóis! Viviane Batidão, DJ é Rock do e DJ Betinho estabelece o sucesso absoluto. Naquela cama, detenção escondido. Jurei que te amava pelo ouvido. O quê? Sabendo que você só estava ali pra me usar. Me diz! Que não me ama. Depois das 12 horas você olha meus primos doideira, seguem com a gente. Um abraço pra vocês. Clima de espeto pra ninguém desconfiar. Duduzinho, coração gelado. DJ Neilson, o talento dado por Deus. Abençoado, então vai. Vai. Joga a mãozinha pra cima, quem tá soltando, mãozinha pra cima. E bate na palma da mão. E bate na palma da mão. E bate na palma, bate na palma. Bate na palma assim, assim. Se eu fecho os olhos, minha mente desenha você. Tá com os ouvidos, mas consigo escutar sua voz. Só de pensar que nunca mais eu vou te ver. Que mundo é esse tão cruel que a gente vive? A covardia superando a pureza. E aí? O inimigo usa... Eu vou baixar vocês, vou cantar bem alto. Crime. Vocês! O quê? E aí? Valeu, menor. Espera eu chegar. Gente, fala o seguinte aí, ó. Você que tá próximo do palco aí, por gentileza, dá uma afastada do palco aí pros nossos fogos aí, tá bom, gente? Dá só uma afastadinha aí, por gentileza, tá bom? E assim, joga a mãozinha pra cima, porque... Um, dois, três, vamos! Hoje... Joga a mãozinha pra cima, mãozinha da força, vem comigo, vem comigo, vem comigo, vem comigo, vem, vem, vem, vem. Peraí, peraí, vamos lá. Deixa eu abraçar também a gatinha Stephanie, tá aqui com a gente também, Stephanie Dias. Menina pega, é isso? A Paula Alessa tá aqui com a gente também, o Nilo. O Eric rouba a cena também, tá todo mundo junto e misturado. Tá com a gente, tá com a gente, vem comigo, vem comigo, Bujaru. Desse jeito assim, assim, assim, ó. É, nós é bandido. Nós é bandido e nós... Joga a mãozinha pra cima, mãozinha pra cima, mãozinha pra cima. Eu quero ver você cantar comigo assim. Cantar comigo assim. Cantar comigo assim, assim. Sabe por que hoje eu... De copão na mão. Só quero ver as piranhas e curtir. Que ela é? Safada. Safada, joga a mãozinha pra cima, mãozinha, posso que me passou então. Um, dois, três, vai, vai. Eu vi o mano. Tava vendendo maconha. E o Rogerinho já chegou pra sacudir com o gostinho. Daqui a pouquinho tem o chão, assim, assim. Joga a mãozinha pra cima, só quem tá solteiro, só quem é sincero. Mãozinha vai pra cima, mãozinha na palma da mão, batendo na palma da mão, batendo na palma da mão, e bate na palma da mão, e dali na palma da mão, assim, por quê, por quê, por quê, por quê? Amar, amar, amei. Mas agora eu não quero nem de graça. E é o quê? Vou moçar. E assim, assim, assim, então, então, então. Eu preciso te ter. Vai! O quê? Eu não preciso. Que a sua presença. Sai a mãozinha pra cima. Por quê, por quê, por quê, por quê, por quê? Tava no fluxo. Joga a mãozinha pra cima, mãozinha pra cima, mãozinha pra cima, pra cima, pra cima, pra cima, vai, vai, vai, vai. A novinha não me quer. A novinha não me quer. Então, roça. Joga, joga, joga, se a força, vai, vai, vai. Go. Não abandonou, não abandonou. Na quitandinha todo mundo. Joga a mão pra cima, a mão pra cima. É o Neilson, o Afonso, o Denis, Denilson. Aqui, aqui, aqui, aqui, aqui, aqui, aqui. Então, então. Para as mandu no bem que eu vou levar essa pra viela. Vai ser. Ela vai, vai, perereca, vem. Perereca, vai, vai. Pá, pá. Joga a mãozinha pra cima, check! Mãozinha pra cima, check! Mãozinha pra cima, check! Um, dois, três, vai! Eu ela com... E ela com popozão. Alô, Mixei! Olha só, gente, você que tá próximo ao palco aí, aos nossos fogos, tome cuidado, tá bom? Vamos se afastar um pouquinho aí pra você não se queimar. Vamos evitar... Vamos evitar acidentes, tá bom? Aí, Romão, aí, Romão. Aí, Romão. Toma cuidado aí, Romão. Esporte Marcas, aí, tá aqui com a gente, Afonso Mix. Pra galera da Esporte Marcas, um abraço pra vocês. Bora pra cima, bora pra cima, bora pra cima, bora pra cima. Assim, então, então, então. Hoje é Mandelinha, hoje é Mandelinha de quebrinha. Essa galera tá fiada, tá fiada, tá fiada. E quem é do Paisandu, mãozinha pra cima. Mãozinha pra cima, mãozinha pra cima. Assim, assim. E quanto menor em brasa. A brisa subiu pra mente. Eita, meu irmão, hoje é Bujaru. Hoje é Bujaru, é que Dandina sabe por quê. As novinhas da Zona Leste, as novinhas da Zona Sul e as novinhas aqui do centro, as novinhas do Bairro Novo e as novinhas lá da Palha. Bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora pra cima, vou sumar. Um, dois, três, vai, vai. É o pique. Joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, posso. E vem comigo e sai do chão, eu quero ouvir o grito, eu quero ouvir o grito, grito, grito, grito da galera do papão. Eu quero ver o grito da galera do leão, assim. Dancing in the desert. De novo! E agora? Lembra daquele garoto que sentou do seu lado? Fez o quê? O quê? Um sanduíche amassado. Sol do Blay! Lembra daquele rapaz que você nem dava. Pra Cristiane, eu te falei. Escrevia eu te amo. Onde? Nas paredes da escola. Aquele Afonso! Aquele cara que te deu um guarda-chuva. Aquela Isabela Martinelli que tá ali. Que te pegou na rua. E aí, Isabela? Aquelas flores que deixavam. A do Siena Branca de Neve. Que sempre. Vocês vão cantar pra mim, vocês vão cantar. Marta. Vocês! E te comunicou. O quê? Anônimo. Um novo pra viver com você. Sou novo pra ficar com você e sentir seu calor. E aí? Preciso experiência. Tenho medo da dor. Logo mais tem Lili Super também. Nem morrer de amor. E aí? Chorar, chorar não vou. Vocês vão dizer. Nem morrer de amor. Você sabe a força. Já. Não sei o que decidir. Tentar enfrentar ou fugir. Entrar pra não sair. Duvidas de mim. Desejo seu sentir. Perdido de paixão. Me aperto. Não fale mais do meu nome. Não me telefone. Por favor, não pergunte por mim. Como que é, Afonso? Se me esquece, some, se te ver de longe, viro a cara. Do parceiro do Ori, Brasil, Guaxinge, para meu gerente. Pelo Buja Ciclo, um abraço, obrigado. Ele já avisa que domingo vai estar, aqui em Tandinha, na Vila Corinthians, na Alça Viária, para curtir o peixão do Corinthians, meu irmão. Procurar porque morro de medo. Eu quero ouvir vocês cantar. Assim, assim, ó. Eu. O mal de. Que você e eu. Que você nunca soube. Rapaz, cadê o Cebola, hein? Sumiu. Sumiu com quem quiser, eu aposto. Rafael também sumiu. Se ela bater o dedo, eu vou. Chapado, né? É o Tomás, essa polícia. O mal de você. Foi pro retiro, foi? Ih, rapaz. Que você nunca soube. Ai, eu não passei a mão nele. Manda 007. Eita, Bujaru. Olha só, Neils, quem não descolou nada esses dois dias, já aproveita essa sequência. Minha saudade, beber uns Danone, pra ver se é vontade de te ver. Some de uma vez da minha cabeça, eu já tô vendo a surra de enxaqueca. Lá vai, Cristiane! Lá vai meu orgulho, perdendo a vergonha, a comando enchendo os dedos. Em nome de Jonas Malto, peça e sempre, viu? Os primos doideiras. Canta bem alto pra mim! Vocês! Não. E o quê? Então! Essa força que eu tô não dá. E é só você pra me salvar. Rogério e a primeira. Não pra mim, bebê. Rapaz! Se não eu morro. E o Gabriel! Bebê. A loira por ali, ó. Fala que ainda sou seu. Essa parte que é bonita, Dudu. Ó, oh, meu benzinho, pra me ajuda. Por... Olha pro Dudu e diz: ó, oh, bebê, sinto falta de te ver. Ó, Brasil, Donadinho, Keila Mendonça, Viviane. Beijando essa boca que é Quitandinha Tremes.